Bora, Teteu, boa noite, boa noite, boa noite. Aí fala pra nós, mais um Poeira Criativa. Poeira no ar, poeira número 18, não é isso, Gus? É, tava 18, na dúvida, 18. Né? É, tava. Mas a gente... Gus, eu tava pensando aqui, então quer dizer que o Poeira Criativa atingiu a maioridade, né? 18 anos. É, isso mesmo, tá 18 anos já. E aí diz uma coisa, lá na Argentina é 18 anos também, a maioridade? Sim, mesmo. O que foi que tu fizesse quando tu fizesse 18 anos, Gus? Tirar a habilitação, pô. Além de comprar muita cerveja, mas primeiro foi tirar a habilitação. É, eu lembro que a primeira coisa do meu aniversário foi comprar uma carteira de cigarro. Eita, que com 18, senão você não conseguia comprar? É, eu até comprava, mas era sempre complicado. Eu fui com orgulho, assim, carteira de cigarro. Não, eu acho que isso foi mais a questão da carteira de habilitação, né? Eu sempre tinha essa vontade, esse desejo de dirigir carros. Desde, acho, 12, 13 anos comecei a dirigir com meu pai. E a partir daí sempre desejei chegar aos 18 para tirar a carteira. Massa, então vamos ver o que é que a Poeira Criativa vai fazer então no seu dia de 18. Né? Hoje a gente vai ter uma entrevista com Gustavo. Eita, eu? Não, outro Gustavo. O Gustavo lá da Várzea. Gustavo da Várzea. É, que a gente andou comentando a história do Salve Casarão, né? Comentou bastante. E a gente conversou com ele, uma entrevista gravada, um pouquinho sobre todo esse contexto lá da Várzea, da ocupação do casarão, da construção de um espaço cultural, a relação com a Escola João Pernambuco, a relação com o teatro, enfim, foi uma conversa bem legal, porque eles também estão construindo uma rádio lá. Uhum. Tá se construindo um espaço, né? Rádio Machitot? É, acho que é, o nome é esse, que era o nome do casarão lá. E aí, eles vieram aqui hoje... Pra conhecer também o nosso espaço, porque a gente tá nessa parceria. Uhum. E aí rolou esse de aproveitar e fazer essa entrevista. E além disso, vai ter mais o quê? Tu sabe? Vai ter a agenda cultural, né? Mais uma vez, a agenda cultural atualizada ao dia de hoje. E vai ter também um 60x1 com uma parceira latino-americana que tá aqui, que tava aqui no CIS, que a gente falou com ela e ela vai estar sugerindo música para ouvir e dançar. E aí, Gus, essa música que rolou agora na apresentação... Essa música era Lila Downs, Zapata Se Queda. Lila Downs é uma cantora mexicana, com se desenvolveu sua juventude e sua adolescência foi nos Estados Unidos, que o pai é americano, norte-americano. E ela é de Oaxaca. Oaxaca é uma zona no sul de México, onde no 2006 rolou uma greve geral da educação, da educação dos professores. E é um espaço de muita organização sindical, muita organização social, comunitária, é um espaço bem interessante. Tem até um documentário, né, falando sobre isso, né, a chuva de Oaxaca, se não me engano. Tem vários, um é Um Pouquinho de Tanta Verdade, um pouquinho de Tanta Verdade, Um Pouquinho de Tanta Verdade, sobre, porque também ocuparam rádios estatais para transmitir, para divulgar seu conflito, foi um conflito bem, bem forte, tipo, bem com repressão, com mortes. Acho que nesse momento foi assassinado um jornalista de o Centro Independente, Centro de Mídia Independente, sim, Brad Will, em 2006. Então, um lugar bem, bem poderoso na nossa América Latina, onde sempre o conflito está flor na pele mesmo assim. E Lila Downs canta nessa mistura de línguas, né? Espanhol, às vezes coloca... também a língua originária de Oaxaca, do sul do México, e algumas vezes em inglês, mas o que estava lindo é que ela não gosta de cantar em inglês, não. Ninguém sabe por quê, né? É, mas eu até achei interessante que eu acho que estava comentando contigo, enquanto rolava a música, que eu achei muito parecido o tipo de som com o som que se faz no Pará aqui, né? Ligado àquele, o tecnobrega, que é ligado ao calypso, ligado a esses ritmos, né, do Caribe. Para e dançar, aí, né? É, eu achei muito parecido mesmo, assim, com o som do Pará. Tá, vamos deixar de enrolar, então? Nossa. Troca de ideias no Poeira Criativa. Então, primeiramente, eu queria pedir que você se apresentasse. Meu nome é Gustavo. Eu sou integrante lá do movimento Salve o Casarão da Várzea. E a gente está construindo, pesquisando sobre rádios populares, rádio livre. Aí essa é a ideia da gente, né? Assim, né? Tem várias coisas, vários momentos, assim, horta, tudinho, mas a gente tá focando, a minha ideia é na rádio Magitô. Mas então, primeiramente, assim, para que a gente tem difundido já bastante esse movimento do Salve Casarão no programa Poeira Criativa, mas aí tendo alguém que tá nessa construção, né? Então, para esclarecer mesmo para quem escuta, o que seria esse movimento do Salve Casarão da Várzea? É, o Salve Casarão da Várzea surgiu depois de um tempo em que a população esperou a construção do mercado público da Várzea prometido pelo prefeito da cidade do Recife, né? E aí não aconteceu isso, essa promessa, a pessoa foi se indignando bastante com isso, que é um espaço público, né? O casarão, a história da Várzea, né? Há 100 anos, né? Aí a população resolveu ocupar. Um grande foco de dengue e chikungunya, né? Porque lá servia de depósito de lixo, tudinho, né? Então, assim, um mato muito alto, muito escuro, né? Com problemas de segurança, e agora tá com uma vida lá, tá bem legal. Nossa, então qual seria o projeto popular, o projeto da comunidade para aquele espaço? A ideia é transformar no mercado público cultural. A gente não aceita a ideia que a gente, inclusive, já imagina que é perfil, né? Essa gestão da prefeitura de transformar os espaços públicos em espaços mortos, sem gente, né? Então a gente quer um mercado público que tenha a característica da Várzea, um mercado onde os artistas possam participar, atuar nesse espaço, não só vender, não é só vender fruta, é vender fruta e vender, trocar conversa, aquele espaço que a Várzea tem, né? Que é característico da Várzea. Né? Então, aí transformou-se nessa ideia, né? Então vamos começar a dar a nossa sugestão, como a gente quer o mercado da Várzea. Então, se a gente tem uma escola de artes, né? Se a gente tem no bairro da Várzea, se a gente tem artista que está lá todo dia na Praça da Várzea, então vamos começar a criar esse espaço de divulgação e de brincadeira de todo mundo. É isso aí. Eu queria perguntar assim, sobre esse aspecto, de que é uma ocupação, pelo que eu estou entendendo, que está muito permeada por esse âmbito das artes, né? Pela essa pulsão, assim. Então, seria uma função da pessoa, artista, ocupar os espaços, assim, ocupar os espaços públicos, por exemplo? Sim, sem dúvida, eu acredito muito nisso. Quando eu falo assim, muitos de casarão estão sendo ocupado por artistas, é pessoas também, aquela pessoa que fica lá tomando sua cachaçinha, não sei o quê, mas de repente quando é para botar um brinquedo, botar um boneco, assim, de um boi, tá sempre lá, todo mundo toca, todo mundo participa da capoeira. A capoeira é muito forte na Várzea, né? O movimento da capoeira é muito forte. Então, sempre permeado por essas canções da capoeira, né? Sobre o espírito de paz e tranquilidade das pessoas, né? Mas também no movimento também tem o outro lado da arte, né? E o outro lado do sentimento com a terra também, não só da arte, mas também com a agricultura saudável, né? Com a agroecologia. Aí nós temos lá também uma horta comunitária, né? Que a gente tem plantação de milho, né? De sementes crioulas, temos de macaxeira, feijão, temos o espiral de ervas. Ainda estamos começando nesse sentido. Nós pretendemos ampliar isso em outros espaços do casarão, né? do quintal, vamos dizer assim. E temos a composteira também. Né? Temos a composteira. Nossos objetivos também é fazer os espaços dentro do quintal do casarão com uma brinquedoteca, vai ter uma geladeira. Geladeiroteca, que é com livros para doação dentro das geladeiras em dois pontos. A princípio é em um ponto, que vai ser na brinquedoteca, mas depois vai ter outro ponto dentro do casarão. Flores horizontais, flores da vida. flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais que rezais. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais que rezais. Parte 2 da Poeira Criativa, que é dividida em 1000 partes que serão exibidas ao longo dos próximos 300 anos para toda essa nossa população mundial. É isso aí, é apenas o começo de uma história longa, duradoura e infinita. Uau! E aí, Guiz, o que é que tu achou dessa primeira parte dessa entrevista? Eu achei bem legal, né? A gente tá no processo de ocupação também em outros espaços, né? Não só no Casarão da Várzea, também no CUPEMINC, Ministério da Cultura aqui de Pernambuco. E a questão do artista, com a cultura estando tomando protagonismo, né? Não só a cultura como um espaço de diversão, de entretenimento, de aprendizado, sino também a cultura se envolvendo politicamente, né? Tomando protagonismo nesse nível, né? Então achei bem interessante a fala de meu amigo Gustavo, nunca lembro como é que fala. Sósia, né? Sósia? Não, pô. Xará, é. Meu Xará Gustavo. E também essa questão da criação, né? Do espaço de comunicação do Salve Casarão da Várzea, da Rádio Machitoj, da procura de mídias comunitárias, de ter uma rádio. Isso eu acho bem legal, porque dá conta também do processo de se ligar que a grande mídia não informa. Não, se nos entretém, nos dá um entretenimento que nos tira para baixo, assim, baixo astral, ou não procura que o entretenimento esteja relacionado com nossa forma cultural, com nossa vida cotidiana, com nossas procuras de mudar esse mundo desigual, né, que a gente vive. Em contraponto, a rádio que eles estão nesse processo de construção está associado à produção dos artistas locais, né? Uhum. Que está associada à produção do comércio local também, né? Que é isso, né? Que eu acho bem interessante, assim, quando ele diz que a proposta, o que se espera, o que o movimento espera para aquele lugar é que se tenha um comércio, né? O espaço do mercado. Mas ele diz que o mercado tem a cara da várzea, né? É interessante que a gente nunca pensa. A prefeitura, ela vem com aquele modelo padrão, né? Sempre o mesmo, né? O que faz comércio é para gerar dinheiro. O que faz arte é para gerar cultura. O que faz isso é para gerar aquilo, assim. Tudo muito encaixotado. E dizendo, não, aqui no nosso bairro não é assim que funciona. E eu acho que em nenhum bairro as coisas funcionam dessa forma, né? Tão preto no branco. E aí ele vai falar, né, que espera que esse movimento econômico seja com a cara da várzea, que tenha dentro desse espaço econômico as conversas, as artes, a cultura popular, tudo isso integrado em comunicação, né? Uhum. Então, e também essa questão da capoeira, né? Assim, da capoeira ou de outras artes também estando envolvidas dentro de um processo de comunicação popular, né? Assim, acho isso bem, bem interessante. E eu tô nesse clima mesmo, assim, de ocupação. De ocupação, tipo, né? Tu quer ocupar tudo, né? Porra. A experiência lá no Ministério da Cultura tá sendo bem, muito boa, assim, pra mim. E também ver que tá acontecendo também, né? Tá rolando ocupação lá no bode. Também no bode, né? Que foi uma história bem engraçada, né? Que é a ocupação de um sítio que tinha lá, que quem começou a ocupar foram quatro crianças, né? Foram as crianças, sim, isso mesmo. Quatro crianças chegaram, ocuparam o sítio e a comunidade foi logo atrás, assim. Então, acho que é o clima que a gente tem hoje, né? De tentar construir alguma resistência mesmo política, assim. A ideia de ocupar mesmo. Esse espaço é nosso e aqui a gente vai construir uma cultura diferenciada e tal. A cultura não é só cultura como arte, né? Cultura também como isso, como criar novas formas de se organizar, né? De estar se vinculando com as outras pessoas, de criar um espaço mais horizontal também, não tão hierárquico. Que às vezes também a produção artística entendida desde o Estado, desde o mercado, é isso, né? Tem um artista hierarquizado que vende para consumidores que consumem sua arte, né? E não se, tipo, não tem uma discussão de igual, tem uma desigualdade muito grande entre o artista elevado acima do palco ou na galeria da arte, né? De arte, e o consumidor que vai lá, enxerga e se pode compra, né? Que isso, é a compra e venda da arte, quando a proposta é outra aparecer no Casarão. E aí, até em conversas assim, com pessoas que trabalham mesmo com arte, dentro desse processo da ocupação do Ministério, eu percebo que há uma dupla relação, assim. Em que sentido? Em que, por um lado, quem é, vamos dizer, artista oficial, vamos dizer, né, que tem esse reconhecimento, tem meio que uma posição de superioridade, assim, né, por ter a apropriação do conhecimento, da cultura. Mas, por outro lado, pessoas também que trabalham com arte reclamam que não são consideradas trabalhadoras. Né? Que diz, quem faz arte está só fazendo entretenimento, né? E pessoa, não, a gente está fazendo, está construindo cultura, está construindo comunicação, está construindo educação. Então, é como se há esse distanciamento, tanto por enxergar de forma como eles superiores, como eles inferiores. E o problema é sempre essa hierarquização, né? Enquanto que a gente deveria ter a quem produz arte está inserido mesmo, né, no processo assim, do nosso dia a dia, assim, na rua, na praça. É, que né, o nosso mote de sobrevivência, né, a arte como sobrevivência, a arte do dia a dia e não esse arte desligado da vida cotidiana, né? É, bora então, bora passar para uma pequena vinheta e o 60 por 1? Bora, a música que rolou agora foi de Elsa Soares, né? Qual era a música? Flores ali? Horizontais. Olha, horizontalidade aí, né, das flores. Tu acha que coloquei por quê, né? Massa, então era o que sugerisse uma música e depois o 60 não, por 1? Não, 60 por 1 e uma... Não, vinheta 60 por 1 e música. Bora lá? Ok. Viver é uma coisa como morte. É porque eu sou... Eu venho acreditando que... Acho que um dos grandes empenhos da gente é lidar com os processos de morte, não sei. E eu acho que a poeira criativa acho que tem a ver com isso, assim, sabe? De você olhar, você conseguir perceber no pouco o muito e no muito o pouco, sabe? De você também modelar o seu olhar em relação à realidade. E perceber que esse olhar é uma questão muito mais interna do que externa, sabe? Do que está sendo apresentado. Acho que como eu vejo, é como a coisa se apresenta para mim. Então, poeira criativa, acho que me vem um pouco isso, assim. Vem uma poeira subindo e a imagem que se forma é a imagem que eu quero ver, sabe? Aí, não sei se ficou muita viagem a coisa da morte. Mas, assim, eu acho que tem a ver com isso, assim. De... Enfim, morte, renascimento e criatividade nisso tudo. Olá. Meu nome é Dana Milena. Eu gostaria de convidar vocês para escutar uma música que acho que ela é clássica na Latinoamérica toda. O nome da música é Lágrimas Negras. Vocês conseguem escutar elas em muitos ritmos. Mas aconselho vocês a escutar elas em som cubano. É maravilhoso. Eu aconselho porque... Mesmo ela sendo uma música assim, meio bolero, meio som, até um pouquinho triste, é perfeito para você imaginar com uma pessoa que você ama assim, bem pertinho e ficar rolando pela sala, pelo onde você quer na sua casa. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A sensação que eu tenho é que o bairro da Várzea é um bairro que carrega em si muito forte a cultura popular, assim. Sim. E aí eu queria saber o quanto disso é concreto e qual a importância que isso traz para uma vida em comunidade, assim, no, sobre o teu ponto de vista. Você fala da cultura popular, né? Isso. Então, a Escola João Pernambuco, né? O bairro da Várzea tem uma escola de artes, né? Que, salvo engano, acho que é uma das únicas municipal que, né? Da gestão municipal que nós temos no Nordeste, no Norte, sim, né? Lá tem dança contemporânea, artes plásticas, tem curso de teatro básico, tem oficinas, tem curso básico, tem curso profissional de música e de teatro. Então isso sempre teve atrelado, essas pessoas, muitas delas sempre moraram na Várzea, sempre tinham altas bandas, né? Tipo os Varzianos, tinha uma banda chamada Varzense, né? E tem banda de choro, tem pessoal do maracatu, do coco, né? Mas assim, eu pesquiso mamulengo e eu descobri que o primeiro registro de mamulengo que se tem registro, né, escrito, é no Jornal do Recife, de 1896, onde tinha uma nota no jornal que convidava a população para ir participar de uma noite de festejos populares no pátio da Igreja da Várzea, né? E lá tinha falando assim que teria apresentação da banda varzense, Altos de Natal, Mamulengo, e que aquela noite seria uma noite, como é que ele fala, uma noite festiva para o bairro da Várzea. Mais ou menos nesse sentido, né? Ou seja, Natal, dezembro. E essa brincadeira, né, viva de brincadeira de rua, né? Que a Várzea sempre tem. Outra coisa que a Várzea tem também, que é incrível, é o Acorda-Povo, né, de São João, que está tendo ensaio dia de sábado, inclusive, lá no pátio da igreja. Que aí é uma brincadeira de São João, que uma bandeira de São João sai da casa de uma pessoa, vai para outra, para outra madrinha do ano seguinte, e tem forró, tem música de São João, e sempre uma festa com quentão, né? Sempre chove, né, no São João, então sempre tem quentão, tem canjica, pamonha. Isso é muito massa, né? Isso é muito antigo também. Então eu queria perguntar, nesse campo mais da rádio, tu fala um pouco mais assim de como é que tá esse processo de construção da rádio, e de onde surgiu esse teu interesse, esse teu tesão específico, assim, com essa construção da rádio? A rádio começou com... A ideia da rádio começou quando a gente estava discutindo qual deveria ser o nome do movimento. Se deveria ser Salve Magitou, se deveria ser Salve Casarão da Várzea, se deveria ser Salve Hospital Magitou, enfim. Aí a gente tinha recebido nosso engenheiro do som, Fernando, a gente tava trocando uma ideia. Aí ele propôs essa sugestão, né? E aí foi quando a gente teve a ideia, vamos colocar então o nome da rádio, Rádio Magitou, né? Porque aí contemplou a ideia de todo mundo, né? Tanto de que o movimento fosse chamado Magitou, como a rádio ser Magitou, né? Então aí pronto, aí surgiu essa ideia. É, a gente viu os equipamentos que necessitava com o Fernando, né? O que a gente precisaria ter para começar tudinho. E aí a Rádio Aconchego, o pessoal também apoiou a gente, emprestou um transmissor, uma antena, essas coisas básicas para a gente poder botar a rádio no ar. E aí foi bem legal essa ideia, né? E a outra pergunta foi sobre... A tua relação com a rádio. Sim, a minha relação. Poxa, é porque assim, eu vi na rádio a possibilidade de a gente ampliar mais o movimento. Ampliar a voz do movimento. É como se fosse assim, sei lá, se o movimento fosse o corpo, mas a rádio fosse a boca, sabe assim, né? De falar mesmo, né? E aí pronto, aí surgiu essa vontade e eu me empolguei também, porque a ideia da gente era trazer mais o pessoal da Várzea, que está desencantado também com posicionamentos políticos, com o pessoal se afastando, essas coisas todas de decepção, né? Ao longo da vida, você vai acumulando isso. Então a ideia foi surgir. Poxa, vamos chamar o pessoal da base que mora aqui há tanto tempo para a gente fazer isso junto. Aí surgiu essa ideia da rádio e a gente ainda está aceitando o pessoal para chegar junto, para construir a programação também, né? Tem espaço para isso, a gente tem fio também lá da UR7. Né, da Rádio Rádio Atlântida, né, que está junto com a gente nessa, tem George participando, né, do Elizambi. Tem uma galera chegando junto também, né, para construir essa rádio. Uma galera chegando junto na Várzea, fazendo a rádio, fazendo transmissão. Fazendo cultura, né? Interessante, porque ele começa a citar uma série de situações culturais que a Várzea proporciona, né? Então, ele vai puxar um relato de jornal de 1890, falando de uma apresentação de Mamulengo, o Teatro de Mamulengo, lá numa noite de Natal, e de como esse é um processo que vem seguindo, né? Ele vai falar de uma série de blocos, uma série de brincadeiras, de festas que ainda hoje persistem e que é um processo histórico, assim, né, que vai seguindo. E a gente vê, pelo menos eu sinto, pelo menos assim, a importância de você ter essa série de brincadeiras dentro do seu bairro, né? Você ter a possibilidade de experimentar várias coisas diferentes na sua região, no seu entorno. E de como é massa, assim, a gente ter essa capacidade de proporcionar, de propor algo, né? Propor algum tipo de brincadeira. Acho. Qual é que era a brincadeira do teu bairro, Tete? Porque, tipo, hoje não vê, né? Às vezes o bairro parece morto, né? Que não tem criança, que não tem gente jovem, assim, na rua, brincando, sei lá, nas praças, nos parques, nos campinhos, assim. Qual é a brincadeira do teu bairro lá? Tu é de do Xanga, né? Não, sou de Olinda. Olinda. Quando eu era criança, eu morava no bairro de Casa Caiada, lá em Olinda. Então, Guzo, o que eu me lembro, uma coisa que era bem marcante pra mim, era a festa de São João. Então, no meu bairro, na minha rua, se montava uma palhoça bem grande, que fechava a rua, né? A rua era fechada pela palhoça, e aí, já de um mês antes, a gente já começava a ensaiar pra quadrilha. Então, tinha um menino um pouquinho mais velho, que ele era quem dava as ordens na quadrilha. Parou! Não, errou aqui! Para! Eu lembro que ele ficava até meio irritado, assim. E aí, quando tinha o São João mesmo, era uma festa enorme, assim, né, fechando a rua, e era quem vendia as comidas, era um povo que morava numa casa, de frente pra palhoça, que o filho das senhoras que vendiam era quem era que dava as ordens na quadrilha. Então, tipo, tinha toda essa coisa assim, e aí no dia de São João a gente fazia quadrilha, e no dia de São Pedro, eu acho, ou era no dia seguinte, fazia outra quadrilha, só que era invertido, era menino vestido de menina, eita, fazendo os passos, e as meninas vestidas de menino, fazendo os passos dos meninos também, assim. Estavam questionando a sociedade patriarcal. Olha aí as crianças massa de Olinda. Mas eu fiquei assim, fiquei com duas coisas, né? Uma é a agora a cercania é São João, né? Que já tá chegando São João, faltam 3 semanas para São João. São João do CIS, lembrar daqui que vai ter um São João aqui no CIS, segunda a 20, a partir das 14 horas, vai ter quadrilha, forró, música ao vivo, Rádio Aconchego aí sempre dando uma força também. E a outra coisa de do nome da rádio, né? De recuperar essa história do Machitot, né? Que achei bem legal nessa coisa de que a rádio pode ser uma desculpa para recuperar histórias, né? Para pensar em essas velhas histórias com nomes de coisas esquecidas, né? Que estão por aí na cidade, em diferentes lugares, e que às vezes, a partir do nome, você recupera ou começa a recuperar uma história, né? Sim. É, o Machitot. Machitot. É. Que era o nome do prédio, né? Do nome do hospital. Do hospital. Né? É, você preencher de história, né? O cotidiano. Mas, Gus, já que você tinha me perguntado, eu queria perguntar de volta, porque acho que é de interesse coletivo, assim, daqui de todo mundo saber também como é esse... O que é que rolava também de cultural lá na Patagônia? Não, eu posso... Assim, brincadeira... Tipo, a gente tem quase um deserto na frente da minha casa, né? Assim, a gente fala das bardas, que são pequenos morros de areia, argila, né? Assim. E aí a gente brincava fazendo casinha, jogando pedra um a outro, sei lá. quem conseguia bater uma latinha de longe, em garrafa, né? Quebrar garrafa com pedra, assim. Futebol também, muito futebol. Muita bike, a gente andava muito de bike. Cultural, eu não tenho, assim, lembrança, tenho alguma de São João, mas que tinha mais a ver com a igreja, né? Com fazer uma grande fogueira. E a gente cozinhava, os adultos da igreja cozinhavam batata meio mesmo na brasa, assim, e a gente comia batata doce, cozinhava na brasa, não tinha a tradição do milho, né? É, acho que tem um pouco a ver essa falta de tradição do sul da Argentina com que minha cidade é uma cidade relativamente nova, não tem 100 anos, tem um século só, né? Então não tem uma tradição cultural, a tradição cultural foi apagada, né? Que é a tradição dos índios mapuches, que a gente já tem falado aqui no programa, então foi apagada e o que fica são os pequenos retalhos de diferentes culturas, mais que nada espanhola, italiana, né? Que chegam na Argentina e que a partir dos 50 e nos 70 vai se trasladar mais para o sul, né? Então, assim, tradição cultural, pouca, carnaval, bem triste, mas muita brincadeira de rua, a gente brincava muito na rua, ficava até 9, 10 horas da noite na rua, que dia em verão tem sol ainda nesse horário, né? Então era outra coisa, bem diferente. É, até falando dessas molecagens, me lembra, assim, essa coisa de, se no bairro tá enfraquecido, acho que a várzea guardou muito, né, essa tradição das brincadeiras na rua, né, das brincadeiras culturais e tal. É, enquanto que outros bairros se enfraqueceu bastante. E aí me lembrou, por exemplo, a galera do escambo, né? Que, embora não tenha aquela tradição pulsante, né? Que a Vagem ainda traz, assim. É, mas é uma galera que foi buscar resgatar, né? Essa ideia de estar ocupando a praça, né? Ele tá... Então, acho que a gente não precisa estar na várzea também pra... É, com certeza. Acho que as nossas brincadeiras... A cultura tá sempre aí pra gente criar alguma coisa, né? Enfim, vamos pra agenda cultural? A gente vai escutar um sonzinho, né? Eu queria botar um som de... Não, lembrar só, desculpar, que a gente não conseguiu botar a música de Dana Milena, que era Lágrimas Negras, né? Como som cubano, porque a internet deu um pequeno pau, não quis reproduzir YouTube. Então a gente não botou dois gardenias de Buena Vista Social Club, e agora vai ouvir Eduardo Mateos. Direto do Uruguai, né? Isso mesmo. Boi. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay, la mamá sabe y les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ay, en convento voy a estar, veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rotas. Ahí, es contento voy a estar, encontrándome con mamá, toda la gente se mueve al compás. Agenda cultural, la la la la la la la la. Terça-feira hoje, já agora, na verdade, na Rua do Bom Jesus 227, Rua do Bom Jesus 227, que é o que? O que é que fica lá mesmo? É o Ocupa-Mink, né? É o Ministério da Cultura, né? A sede antiga do Ministério da Cultura, que pegou fogo e estava funcionando mais ou menos, e que foi ocupada por quem está nessa doideira aí dessa luta política de hoje. Então, agora, nesse exato momento, está rolando a Terça Negra lá no Ocupa-Mink. Terça Negra, que é organizado pelo Movimento Negro Unificado, né? E que sempre rola essas pedradas assim de trazer a cultura negra viva, né? Uhum. A cultura negra pulsante. Vai rolar, está rolando, na verdade, começando agora, às 8 horas da noite, lá na Ocupação, na Rua do Bom Jesus, na beirinha da Praça do Arsenal. Tu tá chegando por lá, né? Chegarei por lá. Eu tô pensando ainda, não é fininho não. Quinta-feira, a partir das 4 da tarde, né, no CAC da Universidade Federal de Pernambuco, vai ter também, continuando com a temática negra, a mulher negra e o feminismo. O coletivo feminista de dança do UFPE promove essa roda de conversa e convida a negrada inteira para trocarmos mais ideias sobre o papel da mulher negra na luta contra o machismo e na luta pela nossa verdadeira liberdade. As negras precisam ocupar seus espaços e por isso que convidamos para debater na universidade que, infelizmente, ainda é elitista e branca, né? Vão estar convidadas para essa roda de conversa Nice Santos de Quilombo Raça e Classe, Janaína Santos do Carne Coletivo de Arte Negra, que foi entrevistada em dois poeiras criativas atrás, né, por Teteu, e as mulheres de periféricas. E eu tenho um recado para quem quiser participar também, é levar fraldas, né, pequenas, medianas ou grandes, para uma menina que vai ser mãe, né, MC Negrita, que está grávida, e quem quiser colaborar e contribuir com ela seria bem massa, né. Mas ainda na quinta-feira, lá na Ocupação do Ministério da Cultura, rapidinho vou falar, vai rolar um debate sobre a questão da diversidade, né? Da diversidade sexual, a questão LGBT e a política. Então vai rolar, além disso, vai rolar o Maracatu, o coletivo LGBT do Maracatu, do Bloco dos Surdos. Bloco dos Surdos. E são a galera que é surda, LGBT e que toca maracatu. Que doido. Então, junto com esse bloco que vai se apresentar na Cultural, vai rolar esse debate sobre a questão LGBT no nosso contexto político. Na quinta-feira, a partir das 19 horas, lá na Ocupação do Ministério da Cultura. Mas, sexta-feira, começa sexta-feira, continua até domingo 12, né? Vai ter, a partir do meio-dia, vai ter Exilá Oxê Ovorá, a fogueira sagrada do rei, né? Em junho de 2016, a cidade de Recife vai receber o maior festival da América Latina em homenagem ao rei Xangô. Vem aí o Exilá Oxê Ovorá, a fogueira sagrada do rei, um grande festival com danças, músicas, comidas, devoção e muita festa, né? Então, vão ser 3 dias de comemoração, de festejos, em Najosa Oxaguiá Oxum Ipandá, no córrego do Xenipapo. Lá cima, é bem perto da Macaxeira, do terminal Macaxeira, um pouquinho mais na frente sobre a BR-101. Como quem vai para ali, para... Para Paulista, para Abreu e Lima, né? Serão uns 10 quarteirões, mas não é muito longe, não. Eu olhei no Google Maps e estava bem pertinho. Então é uma grande festa, né? De 3 dias em homenagem a Xangô, né? O rei Xangô, o orixá poderoso. E... lá no Corpo de Genipapo, e vai ter um espaço mais dedicado às atividades sagradas e espaço dedicado também a apresentações de coco, né? Coco, afoxé, quadrilha, chuninas e maracatu também, então, né? Então, fuderoso, né? sexta-feira, às 15 horas, na Praça do Derby. Pedrada rolar... política, né, agora? É, vai rolar o grande ato, mais um grande ato em defesa da democracia e das conquistas sociais. Então, é um ato organizado pela Frente Brasil Popular, né, que congrega grupos como o Partido dos Trabalhadores, CUT, MST, Consulta Popular, enfim, e outras organizações políticas, que estão, a partir das 15 horas, nessa sexta, puxando mais um ato contra o golpe, né, o golpe do esse impeachment da presidente Dilma e em defesa das conquistas sociais. Fora Temer. Fora Temer. Sábado 11, a partir das 17 horas, lá no, na Joana Becerra, no Coque, né? Bem perto da Academia da Cidade, vai rolar o Coco no Coque, quem não vai para o Coco. A banda de Leão vem em busca de seu apoio para juntar, juntos proporcionarmos um dia de celebração da cultura popular, mas também para fazer refletir em aquele âmbito uma discussão muito delicada. O genocídio da juventude negra, o empoderamento da juventude negra, o resgate das ferramentas culturais naquela comunidade. A atividade será realizada no sábado 11, a convocatória a partir do meio-dia, mas o que eu vi é que é mais tarde, assim, a partir das 5 horas vai rolar mais atividade, né? Então, nossa, lá no Coque, né? Lá no Coque, a galera está pedindo uma colaboração de R$5 para contribuir, né, com o grupo do Leão, aí com a banda de Leão. Mas ganhou um chaveiro, né? Um chaveiro, né? Ganhando um chaveiro é legal. Massa, na próxima segunda, dia 13, às 14 horas, como sempre é, na segunda de cada mês. Com cobertura especial da Rádio Aconchego. Isso, a gente vai ter o 25º Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife. Então, essa é que é o fórum que acontece aqui no CIS para debater esses processos diferentes, né, alternativos e interessantíssimos e fuderosos de construção da saúde. Então, desse fórum vai ser um foco na homeopatia, né, que é uma visão ampliada, né, dessa concepção de saúde e doença, e pensa muito na questão do desequilíbrio da maneira de viver, né? Não apenas como uma desordem orgânica, mas uma questão de sua vida como um todo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais essa prática da homeopatia, segunda-feira, às 14 horas, aqui no CIS. É, tomara que não caia uma chuva como tem caído nas últimas segunda-feiras, né? Então, a gente vai rolar uma musiquinha agora. Augusto, será que o programa já tá muito adiantado? Não, Teteu. Tranquilo aí, vou botar uma... Não, bora com esse, melhor com a entrevista, né? É, acho que é melhor, botar a terceira parte da entrevista. E é isso aí. Entrevista com Gustavo, parte 3. Se tu falasse que tava construindo junto com França a ideia aí de organizar essa radionovela junto com a turma que é aluna lá do curso de teatro, né, da João Pernambuco. Isso. Aí eu queria saber se tu tem alguma história assim com radionovela, se já ouviu radionovela, se... Por que radionovela, né? Eu tenho a minha ideia, porque como a gente ia fazer com... ia ter a rádio, ia ter programa, aí o que a gente poderia fazer, na verdade, foi meu interesse, sei lá, não sei se é meu interesse é maior pela rádio novela, pela história, ou se é mais pela forma como a gente pode dialogar com a comunidade através de uma rádio novela, né? Trazendo questionamento, discutindo. Eu acho que, assim, sei lá, tudo que eu penso na minha vida, antes de um mergulho profundo, porque é bonito, porque é belo, é o poder de transformação que essa coisa bonita e bela pode trazer pra gente, né? Então, sei lá, o que é que uma rádio novela pode nos ajudar a pensar no mundo melhor? Se a gente trazer poesia, se a gente começar a discutir isso, como é que a gente pode ter um pensamento crítico sobre tal coisa, sobre tal acontecimento, sobre, por exemplo, a gente trazendo textos pra gente discutir e montar uma rádio novela, sei lá, baseado na música da Elza Soares, sei lá, de 180. Então, se a gente traz essa discussão para a rádio e a gente escreve um rádio novela, uma poesia, se a gente consegue divulgar isso, transmitir isso para a rádio, pela rádio, quem é que vai estar nos ouvindo, o que é que ela pode pensar com isso também. Saber essas coisas, assim, nesses viés. Eu acho que é político também, né? Em cima de tudo, antes de tudo. Então, baseado nisso que você estava falando, e eu sei que tu estuda teatro, né, na João Pernambuco. É. Então isso foi uma escolha tua, né, partir para o teatro. E aí eu queria perguntar, então, qual é o poder de transformação do teatro? Poxa. Então, eu tô descobrindo ainda. Eu tô descobrindo. Eu confesso que eu não tenho muitas habilidades pra ficar num palco assim, sabe? Com a cara pro povo, não. Não faz nem meu estilo de teatro. Meu estilo é mais, sei lá, boneco, mamulengo, que a gente já brinca. E a rádio novela também foi uma fuga, né? Também pra não ficar aparecendo, trabalhar sem aparecer muito, ficar escondido. Porque não é minha viagem, não. Não acho que eu tenho vocação pra ser ator, nada assim desse tipo, não, sabe? Mas é por isso mesmo que eu vou estar falando, pela nossa ideia de criar um pensamento e divulgar um pensamento mais bacana, crítico para todo mundo. E a gente também discutir isso, acima de tudo discutir, sempre. E fortalecer o movimento, né? Que acima de ser um movimento do Salve Casarão, é também um movimento de viver na rua, de viver na praça, de se conhecer, de poder conversar, sabe? Eu acho que o teatro, ele traz tudo isso, assim. Eu sinto tudo isso, né? A gente poder conversar com a pessoa na rua, a gente sentar no banco da praça, aí de repente descobre um mestre que tá lá, um mestre de coco, a gente conversa com ele. Tudinho, a gente pensa construir coisas juntas. Mas a ideia do teatro, eu fiz teatro assim desde criança, já fui até anjo de igreja, né? Já fiz peça de ser João Batista, né? De ser o underground lá que andou pelo deserto, né? E comeu folhas e mel, se alimentou de mel, essas coisas todas, né? E aí pronto. E a história do teatro recente na minha vida foi por isso, para ficar mais sem vergonha também. E poder, sei lá, eu ainda não descobri não. Eu vou fazer uma outra pergunta, que é a pergunta que a gente faz para... Né? É uma pergunta que a gente faz para todo mundo que é entrevistado. É para você, o que é poeira criativa? Eita! Meu irmão, poeira criativa para mim é seres minúsculos, soltos, espalhados. Aí quando esses seres se encontram, formam uma densa poeira, que aí que através do sopro pode ser voar por aí. Então, através do sopro de cada poeirinha dessa, seguir um caminho, sei lá, se espalhar. Né? Nesse caso, uma poeira criativa através das ondas, né? Né, Fernando? Fala aí, eu não sei nada. Fala aí. Caramba, cada vez acho que eu fico mais surpreso pelas definições do poeira criativa que a galera tem, que a gente nem tem, né? Acho que nem pensamos nessas definições assim, bem massa, né? A gente, se tu tivesse que responder. Mas deixa isso para outro dia. É, qualquer dia desse a gente se entrevista, Gus. E é isso aí, né? No mesmo movimento do underground de João Batista, né? Que passou dias no deserto comendo folhas e gafanhotos. A gente vai sempre conversando com um underground ou um underground por aqui e por ali, que são sempre umas conversas gostosas, né? Dele falando como pra ele o que motiva ele assim é o potencial transformador das coisas que ele tenta fazer, né? Então ele acaba achando, tipo, a beleza por trás disso também é uma beleza muito bela, né? Uma beleza muito potente, assim. E eu fico feliz que a gente esteja fazendo esse tipo de entrevista, né? Vou esperar ansiosamente a radionovela da Machitot às 18 horas. Imagina, tipo, uma novela 18 horas na rádio, né? Aí tu com uma apresentação mais. Hoje, na radionovela da Rádio Machitot, apresentando os mamulengos da Várzea. Boa, e acho que daqui pra lá eu até vou ter aprendido a falar o nome da rádio. Vai chegando ao seu fim, né? As coisas boas acabam rápido, né? Poeira Criativa número 18 tá indo embora, tá se preparando para São João, né? Estamos nos preparando para continuar ocupando o ar, ocupando esse ar para respirar que a gente precisa, né? Mesmo. Eu queria fazer só uma denúncia rapidinha. Vou comentar uma situação que está se vivendo lá na Argentina, meu país de origem. Que tem uma televisora comunitária popular alternativa en la ciudad de Buenos Aires, Antena Negra. Y el año pasado fueron... O ex-presidente de la cooperativa fue procesado, ¿no?, por la transmisión ilegal. Están transmitiendo en TV digital abierta, televisión digital abierta, con un transmisor digital feito aquí en Brasil, una parcería con una galera de São Paulo, de Unicamp. Y fueron procesados por transmitir ilegalmente, porque los no tienen permiso, pidieron permiso para Anatel de Argentina, pero no consiguieron ainda, teniendo en cuenta que tiene una ley que debería permitir eso. Y quien está transmitiendo en esa frecuencia es Prosegur, que es una empresa internacional, una multinacional, aquí también tiene a Prosegur, que pega a grana de diferentes lugares con esos carros blindados, ¿no? ¿Está ligado a Prosegur? No, Prosegur no. Que pega a grana de das lotéricas, carros amarelos con letras pretas, Prosegur. Ah, es como si fuese una empresa de seguridad. Es una empresa de caudais. Caudais. Caudais. Que pega grana, pega o dinero. Sí, sí, carros fortes. É, carros fortes, eso. Y ahí esa galera denunció con la Policía Federal el año pasado. Llegó en un canal, quebró las puertas del canal, tiró los equipamientos. Ahí consiguieron pegar de nuevo los equipamientos. Mudó el gobierno, ¿no? El gobierno tiró, sacó de funcionamiento la ley de servicio de comunicación audiovisual, que nunca funcionó mucho, más que estaba funcionando. Y hoy de nuevo, el pessoal, el ex presidente de la cooperativa, está procesado, que había sido desimputado, habían tirado el proceso. Y ahora la nueva presidenta cooperativa está imputada también. La galera de Antena Negra está solicitando que esa causa pase solo al foro civil, que sea una solución administrativa en un foro civil, no penal, que nadie puede ser detido por comunicar, por ejercer el derecho legítimo de se comunicar, y más cuando el Estado está beneficiando una empresa privada multinacional, ¿no? Porque el espacio eléctrico está siendo ocupado pela Prosegur para se comunicar con bancos, cuando tenía, es otorgado ese espacio vía ley para comunicación comunitaria popular y alternativa, embora ainda no tenga sido otorgado a licencia, ¿no? Entonces, solo hacer esa pequeña denuncia, quien esté interesado, procurar Antena Negra TV y ver qué está aconteciendo con ese caso, porque es un caso que nada, que está aconteciendo en Argentina, preocupante, ¿no? A, coerción sobre las radios, sobre las medias comunitarias, alternativa y popular. Y nada, a gente aquí haciendo radio comunitaria, haciendo ese tipo de media, a gente tiene que ser solidario y estar también esa pegada, ¿no? Eso hizo, quería me explayar. Massa, nossa solidariedad, entonces, para la turma lá, né, de Buenos Aires, que vive lo que mucha gente aquí también vive, ¿no? De cuando tenta se comunicar, cuando tenta construir algum instrumento de comunicação, porque a gente sabe, né, que quem tenta algum outorga, né, para poder ter uma rádio comunitária, por exemplo, aqui no Brasil, a gente nem comenta TV comunitária, né, mas rádio comunitária ninguém consegue, a gente tem casos de pessoas presas, né, uhum. por crime de radiodifusão, vê que doideira. Então é nossa solidariedade aqui e a gente tentar espalhar essa história, né, pelo menos. Isso mesmo. É isso, então eu vou me despedindo também. Já tá na hora, né? Eu tô afim de dançar esse coco lá na Terça Negra. Massa. Então, é isso aí. Fui, tchau. Não, só mais uma coisa, né? Fiquem ligados na programação do Ocupa Mink PE, né? Que tem aí um Facebook, a fanpage, né? Ocupa Mink PE e o hashtag Ocupa Mink PE. Porque tem sempre programação interessante. De tarde, para quem esteja afim. É isso. Não mais nem menos. Massa, seguimos ocupando então o ministério. Até quando eu não sei, porque a gente tem problemas no campo político que é só olhar pro lado que a gente encontra. Então, enquanto a gente não resolver essa tromba que é nosso dia a dia, a gente tem que seguir ocupando, né, os espaços. Então, enquanto der pra ser lá, é. Quando deixar de ser lá, a gente ocupa outro lugar, né? Totó la Mompocina com Margarita para nos despedir nesse Poeira Criativa. Quem é Margarita? Totó la Mompocina, uma cantante colombiana. Eita. Eita. Por então, ouvir? Tchauzinho, Gus. Tchau, tchau. Tchauzinho, quem me ouviu, quem nos ouviu. Oh, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo